sobre, falar sobre. Chuva e frio, o sol veio pra ficar. Vou guardar as camisolas, vou-me bronzear. Já não tenho de ir à escola, não há testes pra fazer. Podemos ficar pra praia até anoitecer. A alegria que o verão desperta, com o calor que paira no ar. Do sol, com ele não vou brincar. Tenho uma vida inteira para curtir. A alegria que o verão desperta, o calor que paira no ar. 2, da Antena Web. Yeah. Não me engano, achava que te queima, amor que te condena.

mais entra agosto. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Yeah.